Sente, patrão, isso aí. Então 3600, está passando o mar e está autorizado a aproximação e ali. Ok, autorizado o procedimento X-Ray Capiteira 90, então 3600. O SAM 3600 vai fazer um desvio aqui à direita, um pouquinho só, pro 055. Vente. 2 horas e 40 e alterna Salvador. Pelo 6224, 60 milhas afastado de Salvador, serviço radar terminado, chame Aracaju 1203, oceano 6224. 203, boa noite, boa. Índia, consulta espera a torre 1, 98, decimal 95, ajuste na 09, uma voo. 19, Índia e 229, uma prestação, né? Salvador, boa noite, 4107, passando 230 para 1.0. Azul 4107, controle, ajuste no 019, desça para 5.000, chegada a mar. Mar, você vai estar da presença que está com a mão. Autorizado. Autorizado, Leandro, mantém o 01. Boa noite. Vou 1098, pronto. Boa noite, voo no 098. Boa noite, voo no 098. Voo no 098, boa noite, taxinha Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, voo no 098. No 134, decolou 59, chame o controle, 120, decimal 8. 208, 134. Controle, gol no 134 na Puca, passando 2000. Gol 1134, decola de Salvador, contato já está estabelecido, prossiga como autorizado. Prossegue como autorizado, 1134. Salvador 3-1, 5-2, informação dela. 3-1-5-2, autorizado chegada à mar e ajuste no 019, desça para 6000. Chegada à mar, 019, 6000, está 3-1-2. Controle azul 407, poderia voar a Duna na presente? Autorizado. Duna 407. Azul 4980, chame Recife, frequência 12685. Recife 285, 490. ILS TAN 3600. CAT 3600, final, cheque o trem, chame a torre, 11895. Ok, 1895, vai chamar a torre, o TAN 3600. Azul 4107, 40 milhas, desça para 2000, autorizado ILS. ILS autorizado, ILS 4107. Torre Salvador, TAN 3600. TAN 3600, avistado, autorizado pouso, pista úmida, 100 graus, 089. Ok, autorizado pouso, cabeceira 10, com ajuste 109, TAN 3600. Cliente TAN 3152. Gol 1134. 4, chame Recife, 12685. 2685, bom, 134. Rua Vista, da 3600. Polo 07, liberou a direita, chame controle solo em 121 decimal 9, tá? 3600. Solo 219, boa noite. Boa. 3600. Ô Salvador, boa noite, tá? 3600. Solo, tá? 3600. Tá? 3600 voltando. É 121, mude pra 121, decima 1. 21, 1. Tá pro Solo, tá? 3600. Tá, 3600, boa noite. Táxi via Alfa Juliette, posição 1-3. Alfa Juliette, por 1-3, tá, 3600. Azul 407. Azul 4107, na final, checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 295-407, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Azul 407, final. Repouso no 0, azul 407. Caso tenha condições, está autorizado duna, altitude 2 mil pés, descida sem restrições, voa sobre água e ILS autorizado, confia. Okay, nada presente, duna, desce 2 mil pés, após a ILS. voo 9407. Vamos para o taxi. Eu guio no centro verde, autonomia 3850, Pernambuco. Voo 9407, taxi autorizado via parte Índia, ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste na 019, bom voo. C224 é o controle, chegada a mar e pista 1-0, ajuste 1-0-1-9, quando pronto, descer até 5.000. Claro, Leal, autorizado 5.000, 2224, confirmação Delta. Azul 4107, no solo 11, primeira direita, chame o controle solo 121, decimal 1. É 2147, obrigado. Azul 4107, boa noite. Ative em alfa, reportando para Juliette. Alfa, reportando para Juliette, Azul 4107. Na proa 115, para evitar um caroço que tem aqui na proa. Positivo. Voo 9407, autorizado a decolar, 190 graus, 09 graus. Autorizado a linha decolada, 190. 1908, prossiga. Aceita a Bacena 150, com desvio pela esquerda, mantendo a proa 042. Em cima de mar ali, tem informações, quando possível poderia proar Itapa. Tive desvios após voo Itap, descida autorizado até o 060. Desvio voo Itap é o 060. LS 3152. 3152, chame a torre 198, decimal 95. 295, Salvador, boa noite, Altan 3, ano 52, final ILS. Altan 3, 152. O tráfego ainda no avistado, continua a aproximação, pista úmida, aguarda autorização de pouso. Chame avistado. Pode avistar. Gol 9047, decola 18, chame o controle 120.8. Controle Salvador 1208, gol 9407. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, gol 9407. 407, contato radar, subo 360. Gol 9407, o nível autorizado foi 320. 320, via da... Via da ela até o 320, gol 9407. Após o desvio, autoriza Duna pro Passaredo? Autoriza Duna 2000 pés, Passaredo 2224, ajuste 10 na massa. Para 2000 pés, após desvio, Duna com 1019. Como recebe a torre? Ah, 3x3. Gente, tá avistada a pista? Não autorizei o pouso, né, não. Tá avistada a pista? Avistado. Livre pouso, 1-0 graus, 1-9, tá 3152. Livre pouso no zero, tá 3152. Gol 8068. Boa noite, para Aracaju. Copia. Aracaju, nível 23 é autorizado. Decolagem da 1-0, curva esquerda, subida Pucajamo Caju. 5510, Transponder, controle 120, decimal 8. 8862, o gol 8068, 230 Aracaju, da prova da 10, curva esquerda. Curva esquerda, Pucajama, Aracaju, atrás, 5510, 1208, controle. Resta, professor, posto de estacionamento. Chamará. Solos 20, nível à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219, tá, 3152, boa. Siga. Aeronave aqui, a nossa direita é o Passaredo. Passaredo tá cruzando 7200 agora na proa de Duna. 7-0. velocidade da presente posição, ok? Confirma? Azul, 6908. Aeronave está na frente aqui, é o ATR da Passarete, confirma? Azul 6908. Tráfego da Passarete, sua posição de 2 para 3 horas, 18.7 minutos. É, para a velocidade dele? 230.40. Bem, vamos reduzir para 220 também o azul 1908. Pouco excesso. 3-1-1. Fala Salvador, tá 3152. Tá 3152, bom dia, taxa Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, 3152. Salvador, boa noite, gol 1170. Gol 1170, boa noite, prossiga. Boa noite. É, autorização de cópia Campina Grande. Boa noite. É, o solo está operando em 121 decimal 1. Bom, amigo, obrigado então. Tudo bem. Solo Salvador, boa noite. Gol 1170. Gol 1170, boa noite. Campina Grande, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva à esquerda, subida por Cajambu e Pá. Viagem do gol 10 até Nilma. 5513, transponder, controle 120.8. Gol 1170, controle autorizado nível 370, Campina Grande, conforme o plano de voo, pés do gol 10 até Nilma, depois de Campina Grande. Recola no zero, curva esquerda, Puca Jamos e Tó, 5513, ou transponder, controle 120.8. Bom, no ano setor, correto, transponder para o pushback funcionamento. Confirma para o SAR 3152, é a posição 02. Afirmo, 02, parte 1. Estamos centro Recife, 1251. Morado 407. Exato 2000 pés, ajuste no 019. O meu, o azul 1908. Estabilizado, parceria 2224. 2224, chame a torre 11895. 1895, 2224. 16908, autorizado INS, ajuste 10019. cruzado é LF, motorista cruzado 6908. Ador, boa noite, o passarelo 2024. Passarelo 2224, tráfego avistado, cheque o trem e de pouso, estão no zero, 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Gente, já informa o trem. Baixou e travou, passaria 2024. Gente, livre pouso. Livre pouso, 2024. Alô, Salvador, boa noite. É o 1423 da Delta para Confins 300. Azul 4221, Confins 300 autorizado. Decolagem da 1 a 0, curva direita, subida Árvore Alefa. Após Alefa, o DCT Sozof, pergunto 21 no seu destino. 5511 no transponder, controle 120, decimal 8. Confim 300, via rota do plano. Decolagem 1 a 0, curva direita na Árvore Alefa, Sozof, pergunto 21 no curso. Eu estou te dizendo que o funcionamento está correto, então pronto para puxar o questionamento. Estabilizado, azul 6908. 6908, chama a torre 118, decimal 95. Torre 18, 95, agora. Salvador, boa noite. É o azul 6908. 908, continua a aproximação, cheque o trem, aguarde autorização de pouso. Estou aguardo. Passarelo 2224, no solo 30, libera direita, solo 121, decimal 9. Direito, 219, obrigado, boa noite, 2224. 1211, digo, 1211. 1211, 2224. Solo Salvador, boa noite, passarinho 2024. Passarinho 2024, boa noite, táxi via Alfa, Kilo, táxi trem, posição indicada é 4 Romeu. Alfa, Kilo, táxi 3, 4 Romeu, 2024. 908, cheque o trem, livre pouso, pistão no zero, 190 grau, 099. Valeu, pouso, baixou pra voo. Alô, passageiro 204. Passageiro 204. Confira a condição, por favor. Eu tenho indicado a 4 Romeu. Sente, não tem balizador na 4 Romeu. Sente, vamos coordenar o passageiro 204. Obrigado. Bom dia, é o voo 1868. Agora puxa bem estacionamento no 7. Voo 1868 para Sierra Brava, Sierra Golfo, São Gonçalo, nível 370. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pucajamo Caju, via Pérsulo 10. 5515, transponder, controle 120, decima 8. Taredo ainda está aguardando o sinalizador aqui no 4 Romeu, viu? Ciência. Solo Salvador, muito boa noite, azul 6908, livrou. 6908, táxi de Alfa, repartindo isso aqui, ó. Alfa de 7, 6908. Para pushback, acionamento, voo no 868, está no 7. Voo no 868, 7, autorizado, chame táxi. Chamar. Será 98 que eu tenho autorização? Daquilo, 6908. Solo, passageiro, gostaria de saber por quanto tempo tem que aguardar o sinalizador aqui. Passageiro 2224, informa que já foi coordenado para a Extra Aero, mesmo só mandando um balizador para o senhor. E o azul 6908, ingresso a parte 3, posição é 3 no meu, também está no aguardo do balizador. Parte 3, 3 no meu, aguardando o balizador 6908. Brasil! Boa noite, Gono 0, 9, 8, informação Delta, guarda autorização, São Gonçalo, Natal. Voo 1098 para São Gonçalo, nível 370 autorizado. Decolagem da 10, curva esquerda, subida Pucajamo Zipar, via Pérsulo 10. 5515, transponder, controle 120, decimal 8. Autorizado São Gonçalo, nível 370, decola 10, curva esquerda, Pucajamo Zipar. posiciona 555, controle 908, bom, 098, posição 3. Só para deixar registrado, Pastor Edu, só informa que até agora não chegou o sinalizador. Faz exatamente 6 minutos que estamos na posição aqui aguardando. E aí, Pastor Edu, 224. Cada 6 Romeu, 6908. Confirmando, 6 Romeu ou 3 Romeu? 3 Romeu. 3 de 3, o 6908. Autorizado via parte Índia, ponto de espera torre 118, decimal 95, com ajuste na 09 ao Mogoco. 09, 2.0, é uma pressa medonha. Você viu, cara? Isso é Brasil, parceiro, essa é a vergonha desse país. Só 1-0 autorizado, chame seu coração, que se gol 1-1-7-0. Autorizado, chamarei o 7-0. Confirmando, é porque não tem ninguém aqui na posição. É, a posição é 1, 2, 3 Romeu, certo? Afirmo, 3 Romeu. Tango, Romeu, Eco, Sierra, 3 Romeu. Obrigado. Torre Salvador, uma boa noite, voo no 868, ponto de espera da 1-0, está pronto. 868, autorizado decolar, 1-0 grau, 099. Autorizado decolar da 1-0, voo no 868. Pushback momento, voo no 098, posição 3. Voo no 098, posição 3, aguarde para o push. Guarda no lugar. Para o táxi, 1170 com 1111 a bordo. Nós estamos aqui a 420, Alberto. O 1170, táxi autorizado via Tati Índia, ponto de espera, torre 118, destino 95, ajuste na 099, bom voo. Autorizado, Tati Índia, ponto de espera, torre 119, 19, voo 1170, por favor. 1098, aeronave da companhia, aeronave da companhia taxiando do portão 10 para o ponto de espera, após a passagem na mesa, está autorizado o chilete no pronto para o táxi. Afirmativo, após a aeronave que está prosseguindo, está autorizado a fazer ataque no 098. Controle, o Gol 1868, boa noite. Eu 230, via PUCA. Via PUCA, Zé Maracaju, Gol 1868, 230. Salvador Xané 6258, informa 9000 pela direita agora, proa 080. Gente. Oi, Salvador, boa noite, por 170, ponto de espera da 10, pronto. O 1170, autorizado a decolar, 110 grau, 09. Autorizado a decolagem da 10, voo 1170. 170, decolou os 46, chame controle, 120, decimal 8. Controle 1208, 1170, boa noite. Boa noite. Lanternas autonomia 0230? Autonomia 0251-050 a bordo. Gente, parte da direita via Índia, ponto de espera torre 118 decimal 95, ajuste na 019, bom voo. Índia, Lanternas, muito obrigado, boa noite. Chegou no 170, passando 1700, na Cuca de Passo. 1170, contato radar, suba nível 370 via Cuca. 370 via Puca ou no 1170. 1868, chame centro Recife, frequência 12685. 2685, graças. Falou com Paulo Salvador Azul 4221, posição 1 para o top 7. Posição 1, autorizado, chame táxi. Na tarde, 4. Boa noite, 1098, Monsfera do 10, pronto. Olha, né? Minha noite, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, Gol 1098, autorizado a decolar, 10 grau 09. Autorizado a decolar, gol 098. Gol 1098, decola o 50, chame o controle 120, decimal 8. 208, com 0 na 3. Controle, boa noite, chegou no 098, decola. Gol 098, contato radar, suba nível 370 via Puca. 370, Puca, com 098. táxi azul. 4221, POB 95, alterna Galeão com 330 de autonomia. Azul 4221, táxi à direita via Índia, com sua espera torre 118, decimal 95. Ajuste a 019, no voo. 09, direita ainda, coração 2295, azul 4221, obrigado. Salvador, boa noite, Oxenem 6258, PLS, 310. Oxenem 6258, avistado, cheque do trem. Autorizado pouso, pistão 10, 110 graus, 09. Autorizado pouso, Oxenem 6258, por gentileza, confirmou bem? 110 graus, 09. 6258, sim, obrigado. Boa noite, Azul 4221, ponto de espera da 104. Azul 4221, mantenha o ponto de espera. Voo 098, chame centro Recife, frequência 12685. Confirme a frequência, por favor. 12685.